Colono 093, complete a flecha no torre 1895. 2195, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Colono 093. Colono 093, bom dia. Registro 0 no 4, sem confirmação, parte visual do campo. Gol 1093. 7014 já está avistando, aguarda a autorização, gol no 093. Gol 093, todo autorizado, pistima 0, vento 0 mais 0 graus, 7 mais. Autorizado, pouso 90, 093. Paulo Salvador, muito bom dia. O Oceaner 9180, centro da Golfo, autorização Brasília. Senhor, por gentileza, chamou o Oceaner 9180 Brasília. Afirmo. Golfo, confere, senhor. 380 tem aprovado Brasília, pronto, corta. Na próxima. Oceaner 9180 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu. Via para o Zubro 17, nível de voo 380, pista em uso 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle opera em 120 decimal 8, transponder 5043, a Xerner 1180. 380, nível para Brasília, pela Upper Zulu 17, decolando da 10 com a primeira curva à direita, na Arbor, transição Elefa. O controle de saída 1208, o transponder 5043, Oceaner 9180. Protegimento correto, Oceaner 9180. Na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback acionamento. Afirmo. Remota 13, chama nova pushback acionamento, Oceaner 9180. Confere Campinas, aguarde a autorização nível 320, prepare da EL, transição Motiva. 320 da EL, Motiva, poderia confirmar a frequência do solo? 121.10. 221, obrigado. Paulo Salvador, Agona 093. Polo 093, bom dia, informação em curso Golf, autorizado. Alfa, chama ingresso, taxiway Juliette. Alfa, Juliette, voo 1093. Azul 4201, pronto para cota. Azul 4201, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 320, pista em 110, primeira curva à direita, saída da EL, transição Mótiva, controle 120.8, transponder 5060, azul 4201. Azul 4201, autorizado, destino 320, ocupado em bota 52, levanta 1050, da EL, Mótiva, 608 é o controle, 5060. 5060, com o fechamento correto, azul 4201, portão 3, chama de nosso para o pushback, acionamento. Salvador, é o SAM 3890 com a Golf, autorização. Tá, 3890, chama o SAM, 21 decimal 1. 21, 1. Salvador, SAM 3890 com a informação Golf, autorização. 3890, firmo, a informação Golf é corrente. Aguarde para a cópia, prepare o CUP a transição Aracaju com 3890. Na escuta. Bola 093, antes da Juliette. Bruno 093, mantenha a posição antes da Juliette. O seu portão ainda, escuta, ainda se encontra ocupado. Mantenha, Bruno 093. Para o Santos, 3153, 179 a bordo, 3:40, alterna Campinas. Campinas 179340, então 3153, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pista no 0, que é igual no 0 no 4, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 3153, molou. Autorizado, táxi à direita, ponto 718, 95 e 14 ajuste, bom dia, 3153. Pronto para cópia. Copia, SAM 3890. SAM 3890, autorizado para Sierra Bravo com o meu Foxtrot. Fiat Zulu 17, nível de voo 310. Pista em 110, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, aciona 5052, SAM 3890. 3490. Zero, primeira curva esquerda, Puca 1 no alto, Aracaju, Upper Zulu no 7, 1208 e 5052, SAM 3890. SAM 3890, saída Puca, transição Aracaju. Ciente, Puca, Aracaju, SAM 3890. Correto, protegimento 3890, portão 11, chame pronto para o pushback acionamento. Chama na SAM 3890. Pushback acionamento, SAM 3597 no 08. 08 aprovado, SAM 3597, chame pronto para o táxi. Autorizado, SAM 3597. 3597, condições de efetuar o pushback mais a retaguarda para permitir que a aeronave ingressar no portão 08? Afirmo, vamos coordenar por deixar o 08 livre. Bono 093, autorizado o ingresso com cautela via Juliette. A aeronave da TAM efetuou o pushback mais a retaguarda do portão 8 para que o senhor consiga ingressar nesse portão. Bono 093, autorizado via Juliette, com cautela, gate 8. 153, decolhada 05, controle 120, decimate 0, tem um BRS. 0-0, obrigado, bom dia, 3153. Polícia Salvador, bom dia, 3153, já está cruzando 1707, prefeitura da El. Entre nível 153, bom dia, contato radar, fica para o nível 360, vai ler após o Lederume. Está presente, Leda, subindo 360, Lederume, está 3153, obrigado. Confirme o tráfego que chamou para o push. 3290, posição 1-1. Posição 1-1, sente. Autorizado o pushback acionamento, seguindo as instruções do fiscal de pátio. Chame pronto para o táxi, 3890. Autorizado é muito perto, 3290. Táxi, 3597, 145, com fim, 3 horas e 40 de autonomia. Quarenta, com fins, poderia confirmar somente o PV, por gentileza? 145. 5340, com fins copiado. 3597, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 198, decimal 95. 3597, tem um bom voo. 7, pátio Índia, 914, 295, 0, 0 também. Oxenema 225, pronto para cópia. Oxenema 225, autorizado pela Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Upper Zulu 17, nível de voo 380. Pista em uso no 0, primeira curva à direita. Saída Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle, opera em 120 decimal 8. Transponder 5056, Oceaner 6225. Protegimento correto, acionamento 225, 5504. Chame pronto para o pushback, acionamento. Acionamento 211, bom dia. Informação em curso é Adolfo. Para o Galeão, eu tenho o pulso em 0, já aprovado. O senhor está pronto para o toque. Oceaner 211, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Morro Sul, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, saída Dael, após Dael voa à posição Leda, após Leda voa direto à posição Irumi, controle apenas em 120, decimal 8, transponder 5062, Oceaner 6211. Protegimento correto, Oceaner 6211, portão 5, chame e puxa o back, acionamento. Confirme por gentileza quem chamou, foi o Alpha X-Ray Delta. Alpha Uniforme Delta. É, só de 5, revoque do pátio 3, posição 4 no meio para o pátio 1, posição 01. Alpha Uniforme Delta do pátio 3 para o portão 01 do pátio principal, é isso? Positivo. Alfa Uniforme Delta, aguarde o início, aguarde um minuto para o início do reboque. Alfa Uniforme Delta, em cima. Oceaner 6211, é o solo Salvador? Salvador, Oceaner 6190, posição no 3, segue o sinal. Oceaner 9180, aguarde para o pushback, aproximadamente 3 minutos. Aguardando, 6190. Portão 3, ciente, aproximadamente 3 minutos, aguarde. Oceaner 6225, eu sou o Salvador. Oceaner 6225, perdão. 6225, quanto? Perdão, não era 6225, perdão, senhor. Oceaner 6211, é o solo Salvador. Uniforme Delta, autorizado o início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa e Uniforme Delta. Azul Alfa, Uniforme Delta. 963, bom dia, Golf, confere. Por gentileza, confirme sua posição, portão 10, é isso? Sim, senhor. Senhor Roger, próprio Galeão, prepare Dael Leda Irume, senhor. Já. Salvador, o TAC 3890 para o TAC, 171, Fortaleza, 3 horas e 40. Do 3890, táxi aprovado via Pátio Principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, Kenegal no 0, no 4, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 3890, bom voo. Táxi autorizado, Pátio Índia, 1895, obrigado, tá, 3890. Gente, 3597. Chanel 9180, remoto do pátio principal, aprovado, pushback, acionamento, chame táxi. Pushback, acionamento, vai ser São 3, azul 4201, não aprovado, pushback, acionamento, chame táxi. Vazouro K3290, não pode ver qual. 3290, autorizado em N, colado, estima 0, vento 0, 0 graus, 5 mais. A linha cola, K3290. Bono 963, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via por novembro 857 até Moussul, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto posição Irume, controle opera em 120 decimal 8, transponder 5065, gol no 093. 6-0, terminando 8, 7, 5, 10, Dael, Leda, Irume, 208, controle, 5-0, controle, 5-0-6-5, o protejamento correto, gol no 0, com correção, gol no 9-6-3, portão 10, chame pronto para o pushback, saneamento. Salve, Salvador, Azul Alfa, Uniforme Delta, solicitando ingresso na pauta principal. Alfa e Uniforme Delta, aguarde, mantenha a posição, aguarde ingresso. Azul Alfa, Uniforme Delta. Canal 9180 para o táxi com 03 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna o Overlander. Oceaner 9180, táxi aprovado até através do portão meia dúzia, Senegal no 014. Chame através do meia dúzia para possível contato 9180. Táxi até através da meia dúzia, passará através da meia dúzia, 1980. Quase 21, controle 08, Gabriel. 08, bom dia, Gabriel. Controle Salvador Cordial, bom dia, tá 3890. Controle 3890, bom dia, contato radar, secretário nível 310, sai da PUCA. 310, PUCA, 3890. Cordial. Azul 4201, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, Senegal no 0 no 4, no ponto de espera quando pronto, eu chamei torre 1 no 8 do Sumal 95. Azul 4201, tem um bom voo? Direita, ponto de espera no 0, 118, 95, Azul 4201, muito obrigado. Oceaner 1180, segue o Embraer da Azul em direção ponto de espera pista no 0 via Índia, Senegal no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, eu chamo torre 18, decimal 95. As, o Oceaner 9180, bom voo. Segue azul via Índia, ponto de espera da 0295, 9180. Informe Delta, me escuta? Azul Alfa, Informe Delta, me escuta. Alfa, Informe Delta, logo após esse Avianca passando agora à sua frente, tem livre ingresso no pátio principal, mantendo escuta constante para o portão 01, no chame ao término Alfa e Uniforme Delta. Azul Alfa, Informe Delta, me escuta. TAP já no ideal de descida, 2229. Eu vou desmato nessa para 3.014, gente. Salvador, bom dia, Oceaner 9180 está pronto. Autorizada linha manteu no zero. Autorizada linha manteu no zero, 201, decolado 2000, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, aproximado. Puro decolado. 4201, meu contato radar, ficou para o nível 320, veio Leda após Leda Mótica. Está presente, Leda, Leda Mótica. Aguarde só mais um minuto, senhor. Aguarde. Meu 219 no portão 5 aprovado, pushback acionamento, chame táxi. Camarada, tá, capeta. Portão 10, ciente, siga as instruções do fiscal de pátio, chame campo do táxi, voo 963 no portão 10. Camarada. 3229, desça para 2010, no ajuste no 04, está autorizado a final ILS e reporte estabilizado. Ciente, descendo 2014, vai reportar estabilizado na final, Passaredo. Voo 093, portão 8, ciente, informação em curso Golf. Confia, já tem um 360 tratado, transcópia. Transcópia. Voo 093, autorizado, Garcia Bravo, Charlie Foxtrot, via para o Zulu 21, nível de voo 360. Pista em 100, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa voa direto, posição Nitibu, conforme rota do plano, senhor. Controle 120 do Span 8, aciona 5066, voo no 093. Autorizado com 5060, via Aperzulu 21, a saída é a Elefa, transição, opa, transição Árvore Elefa, após direto, Nítimo. 5066, transponder, a primeira curva direita, 1208, confirma. 5066, acontecimento correto, voo no 093. Posição 8, chame pushback acionamento. Camarada, então 0 8, 69, 8, 0. Copiado Delta, obrigado, bom dia. 9180, bom dia, contato radar, escutaram nível 380, sai da água. 380, sai da água, agora sim que você opa de elétrico, de água. 9180, está autorizado, vai elétrico. Autorizado elétrico, graças a Deus. Salvador, bom dia, voo 1865, informação Golf, autorização Brasília. 865 Golf, confere Brasília, voz de cópia, prepare Arbor após Arbor Elefa, senhor. Arbor Elefa, obrigado, boa Obrigado, Oceano 6211, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 4. Um ponto de espera quando pronto, chame 2118 decimal 95, Oceano 6211, tenha um bom voo. Oceano 6211, autorizado, táxi via Índia, no ponto de espera 2119. Pronto, Copa Gol, 1-8, Messi. Boa noite, 65, autorizado pela Serra Bravo, Bravo Romeu, Viatra, Zulu, no 7, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle Salvador, operem 120, decimal 8, transponder 5071 no voo 1-8-65. Autorizando nível 360 para Brasília, veio o pessoal 97, tem que falar Arbor, após Arbor Elefa. Tem 1-0, curva direita, controle 120, decimal 80, código 5071 no voo 18, né? 5071 no protegimento correto, voo 865, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Faremos, 8, né? Táxi, voo 1963, 179, Campinas 340. Bloqueado o voo 963, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 014. No ponto de espera, quando pronto, chame Cruze 1-8, decimal 95, voo no 093, tem um bom voo. Base Índia, ponto de espera, torre 2-9-5-14, tá, gente? O 4958, bom dia, sem contato radar 103 milhas de teste Salvador, é natural de mar e repasse unidade de cima. Chama 9180, chame Recife, 126, decimal 85. Recife, 126, 85, 980. 963, após o avião caminhão e mantém no 0. Mantém na 1-0, 963. 21, decolado 35, controle 120, decimal 80, Goiás. 208, 6211, obrigado. Controle Oceané 6211, bom dia. Meu nome é 29, bom dia, contato radar, só para o nível 360, vou em linha para o Zirume. Boa letra, depois de 6281. Estabilizado, 2229. Estarei 2229, chame a torre, 1895. 1895. Salvador, bom dia, eu passarei do 2229. Pelo 2229, ajuste 1-0 no 4, continue a confirmação, aguardando o pistolinho. Na escuta, 2229. Pelo 963, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 060 graus, 5 nós. Pelo 3, de decolagem. Portão 8, autorizado, chame táxi. Eu sou 4958, desça para o nível 050. Passarei 2229, pouso autorizado, pistão 0, vento 060 graus. 5 mais. Ciente, livre pouso, 1-0, 2229. Sou 963, decolar 238, controle 208, boa viagem. 1208, obrigado. Iniciou de imediato? Obrigado, senhor Itaque. Nível 360, saída da 0. 1-0, 1-9-63. Salvador, 18 metros, portão 7, suspeito estacionamento. 65, número 2, setor guarde, propus. Fortaleza 2229, solo aos 41, direita 1211, solo. Direita 1211. Bom dia, 2229, bom dia, autorizado Alfa, chama ingresso daqui, sua Juliette. Alfa vai chamar para ingresso a Juliette, 29. Seu nome é 121, chama o centro Recife, saiu na 2185. 2685. É do 4958, do separador 2010, ajuste no 014, está autorizado a final ILS e já pode estabilizar. Descendo para 2014 e autorizado para 4954. Com o nome 49, reduza para 2209. 2209, pode falar, tá bom. 0904, no ponto de espera, quando pronto, chama então Rio no noite, decimal 95, chama número 225, tem bom voo. Voo 1093. 174 Campinas 0325. 0325. 174 Campinas 0325. Aguarde para presença do táxi. Voo 1093. Aguarde para o táxi. 3:20, Uberlândia. Copiado Uberlândia 127, 3:20, Oceaneer 225 tem táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no zero, Kinegal no 0-1-4, no ponto de espera quando pronto, chame Torre 1 no noite, decimal 95, senhor, tem bom voo. Livre táxi, ponto de espera, 2-1-6-1-14-6-2-2-5, convidado, bom dia. 1093, táxi aprovado até o ponto de espera, pista no zero, via parte principal em Índia, Kinegal no 0-1-4, no ponto de espera quando pronto, Torre 1895 no 093, bom voo. Passarela 2229, dera passagem ao 37 da Gol, voa em direção ao ponto de espera, pista zero, após ingresso Juliette para a remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota, passarela 2229. Na passagem ao 37 da Gol, após passagem remota, visual para o visador. O voo 1865, em coordenação com a equipe de solo, após o ingresso da ATR, do ATR da Passaredo na remota da parte principal à sua retaguarda, o senhor tem livre posicionamento no portão 7, chame pronto do táxi, voo 1865. Depois da parada do Passaredo no pátio principal, posicionamento, boa noite, né? Autorizado a linha e decolar, pista no zero, vento 040 branco, 4 mais. Autorizado a linha e decolar no zero, Chile 6225. Salvador, é o azul 2775, e o 2775, do separo nível 050. 050, 2775. O número 49, só se ver o total sequenciamento, curva à direita para 230, limite ao localizador, do CT3 no 6. Direita 230, limite ao lote, desce para 3. Aeronave da Aviante, obrigado a linha, mantendo o zero. Obrigado a linha, mantendo o zero, mantendo o zero. 6225, decolagem de fase 7, controle 208, boa viagem. Pois é, obrigado, bom dia, 6225. Salvador, Xenai 6225, sei da água. Xenai 6225, contato radar, só para o nível 380, sei da água. 380, sei da água, 6225. Uno 149, reduza para 200 mais, para o localizador esquerda para 150, reporte estabilizado. 209, esquerda 150, reporte estabilizado com o número. Senhores, confirme 185, 340, Palmas. Voo 865, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre e frequência 18, decimal 95, voo 865, tem bom voo. Excelente, táxi via pátio em Índia, na Índia, torre Salvador em 3, decimal 95, bom dia, boa noite, né? 2000, contra a estabilizado, azul 4958, Silvestre. 4958, chama a torre, 1995. Não sei se é o que ele pode chamar. Azul 4958, gato, bom dia. Ok. Completa a aproximação, vai para chamar a torre 649. Azul 2775, vista para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado a final ILS, já está estabilizado. Para 2010, e vai tentar estabilizar no ILS, azul 2775. Azul, pista 1-0 para o Azul 4-9, respeito. 9-3, decolada 5-0, controle 208, boa viagem. 208, controle, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, né? Boa dia, 6-6-0 na Árvore, Eleva. 1-0-9-3, contato radar, só para o nível 360, sai da água. 360, Arbor, 0-0-0. 1-9-4-9, torre 1-1-8-9.